Varela em Tapete Voador. Thank you.

We'll be right back. Janela Amarela, Rádio Cinemática. Thank you.

We'll be right back. Fim.